Abrimos as portas do Jardín a Beira-Mar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana, un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tambén no site xotamirancos.blogspot.com. Ora, muito bem, abrimos as portas do vosso jardim à beira-mar plantado. O programa de hoje vai ser dedicado ao hip-hop português totalmente em feminino. No primeiro programa que fizemos dedicado ao hip-hop, que já emitimos no ano passado, fizemos um propósito de fazer um segundo volume de recheada de rapeiras portuguesas. E, com alguma ajuda vossa, nomeadamente da Antia Cortiças, lá conseguimos reunir 14 mulheres rapeiras portuguesas neste vosso jardim à beira-mar plantado. Mas antes de começar, quero voltar a falar da situação que se continua a viver na Palestina. Aqui no Jardim à Beira-Mar Plantado, somos a favor de uma Palestina livre e defendemos a retirada dos sionistas israelitas do território roubado, assim como que parem imediatamente os genocídios que estão a levar a cabo contra o povo palestiniano. Há uma semana atrás fui assistir à palestra do ativista palestino Fayez Badawi, a qual ficou gravada em áudio. Caso a queiram ouvir, podem encontrar no meu blog. Agora sim, agora vamos começar com uma das primeiras rappers a aparecer no circuito português. São as de Jamal com o tema Abram Espaço. Estou a chegar. Abra um espaço que agora vou rimar. Abra um espaço que agora vou falar. Abra um espaço, abra um espaço. Abra um espaço que eu estou a chegar. Abra um espaço que agora vou rimar. Abra um espaço que agora vou falar. Abra um espaço, abra um espaço. Não falas, não penses, não rias, não tens graça. Não esperes que eu te faça rir. Não é esse o meu objetivo. Estou aqui por um motivo, fazendo-te entender. O meu nome é Sweet Talk, não te vais esquecer. Tenho uma atitude firme. Com as minhas companheiras andamos juntas no crime. A tentar fugir dos que nos tentam impingir. Uma forma de agir, não é a nossa de pensar e de vestir. Sainha, meinha e botinha. Tudo é com dizer, mas eu vou-te dizer. Hey, you, get off my back. My name is Sweet Talk and I'm here to rap. Tentam nos julgar com peças de xadrez. Mas crês, talvez, que sou de plástico. Para me deixar moldar por esses botes de elástico. Continuo real, ao que faço agora deixa-me entrar. Full, abre espaço. Abra um espaço que eu estou a chegar. Abra um espaço que agora vou rimar. Abra um espaço que agora vou falar. Abra um espaço, abra um espaço. Abra um espaço que eu estou a chegar. Abra um espaço que agora vou rimar. Abra um espaço que agora vou falar. Abra um espaço, abra um espaço. Sou terrorista, estou aqui na tua frente. O meu nome é Exista, vou estourar com a tua mente. Exatamente por isto me vês aqui a rimar. A arriscar um tema, o meu lema hip-hop está no ar. De que é que eu estou a falar? Sabes muito bem. Se curtes este estilo, então vem. Se não, sair é talvez o melhor momento. Que sabes tudo o que falo, se não queres saber o que penso. O preconceito de sempre deixou-te com algum defeito. Vou ter de te destruir porque eu não aceito. Tens a cabeça bloqueada, sem ar, fechada, atrasada. Completamente conformada em intolerância e entrou, cegou os teus sentidos. Diz-me por que motivos queres então esses ouvidos. Se não os vais usar, é um desperdício. Limpar a tua mente, é esse o meu ofício. Começa a trabalhar, sabe-te da decadência. Exista, sou a voz da consciência. Sou a voz da consciência. A voz da consciência. Abra um espaço que eu estou a chegar. Abra um espaço que agora vou rimar. Abra um espaço que agora vou falar. Abra um espaço, abra um espaço. Abra um espaço que eu estou a chegar. Abra um espaço que agora vou rimar. Abra um espaço que agora vou falar. Abra um espaço, abra um espaço. O meu nome é Jeremy, algo diferente desse. Meu conceito e originalidade. Improviso por um estilo como uma necessidade. Criar é uma realidade. Mantenho o espírito aberto, joga a imaginação. Minha matéria-prima e dela sai na criação. Sempre inovação, vou-te apanhar, fazer-te mudar. E desta vez serás tu a minha criação. Vou cultivar o teu espírito com uma injeção de adrenalina. Uma força felina, uma tica do microfone. Se me tiras da mão, I say hey motherfucker, pass the mic, sucker. Se és original, procuras algo radical. Eu sou tua senhora, Jeremy, a tua música inspiradora. Yeah. Abra um espaço chegar. Abra um espaço que agora vou rimar. Abra um espaço que agora vou falar. Abra um espaço, abra um espaço. Abra um espaço que eu estou a chegar. Abra um espaço que agora vou rimar. Abra um espaço que agora vou falar. Abra um espaço, abra um espaço. O meu nome é Jump, vou trespassar essa tua cabecinha com palavras que te fazem acordar do século passado, mas se não chegar a tua mente vou pisar. Massacrar, massacrar, fazer-te acordar. Remexer, remexer, fazer-te sofrer. O basquete é o meu jogo, tu és a minha tabela e eu não vou descansar enquanto não insistar. Mas se eu falhar, serás um dilema, mas não há problema. I have a gun. Abra um espaço que eu estou a chegar. Abra um espaço que agora vou rimar. Abra um espaço que agora vou falar. Abra um espaço, abra um espaço. Abra um espaço que eu estou a chegar. Abra um espaço que agora vou rimar. Abra um espaço que agora vou falar. Abra um espaço, abra um espaço. Ora, fantástico, acabamos de ouvir o tema Abra um Espaço, das rappers portuguesas Jamal, que foram umas das primeiras a chegar ao público português. Este grupo de rap Jamal formou-se em 1994 pela mão de quatro jovens raparigas, que era a Jumping, a Xista, a Jeremy e a Sweet Talk. E vamos passar agora ao rap de Ana Matos, mais conhecida como Capicua. Nascida no Porto nos anos 80, Capicua descobriu a cultura hip-hop nos anos 90, tornando-se uma figura proeminente nos anos 2000. Com formação em sociologia, é conhecida pela sua escrita habilidosa, emocional e politicamente incisiva. Com uma extensa discografia, ela já lançou 2 mixtapes, 3 álbuns a solo e um disco de remisturas, além de ter colaborado em 2 discos-livros infantil. Um que é Mão, Mão Verde, um álbum coletivo, Luso Brasileiro e um EP ao vivo. Nos últimos 10 anos, encheu salas de concertos intensos, alcançou um público diversificado e o reconhecimento da crítica. Além disso, ela tem colaborado com vários artistas lusófonos e participado em conferências, workshops e projetos de base social. É dela que vamos ouvir o seguinte tema, Medo do Medo, do seu primeiro LP de 2012, também chamado Capicua. Ouve o que eu te digo, vou-te contar um segredo. É muito lucrativo que o mundo tenha medo. Medo da gripe são mais uns medicamentos. Vem outra estirpe reforçar os dividendos. Medo da crise e do crime, como já vimos no filme. Medo de ti e de mim, medo dos tempos. Medo que seja tarde, medo que seja cedo. E medo de assustar-me se me apontares o dedo. Medo da crise e de insetos, medo da multidão. Medo do chão e do Dinero. responsabilidade. Medo de ficar para ti em medo da idade. Com isto compro mais cremes e ponho um alarme. Com isto passo mais cheques e adormeço tarde. Se não tomar a pastilha, se não ligar a família, se não tiver um gorila à porta de vigília. Compro uma arma, garra, mala, fecho o condomínio. Olho por cima do ombro, defendo o meu domínio. Protejo a propriedade que é privada. Olha, exatamente, tal como diz Capicua, eles tinham medo de que nós não tínhamos medo. Esta canção que acabamos de ouvir, Medo do Medo, é da rapper tripeira Capicua. E passamos a outra rapper do Porto, também amiga e colaboradora de Capicua. É isso mesmo, agora vamos ouvir um tema da M7, alter ego de Marta Bateira, que embora atualmente se dedique ao humor, sob o nome de Beatriz Gosta, não põe de lado o regresso ao rap. Da sua mixtape Marta Ataca de 2008, vamos ouvir o tema Telhado. Há tantas coisas que eu te queria dizer. Escuta, todo o meu ser despojado vou-te dar a conhecer. Sei que não estás interessado, mas nada tenho a perder. Já não há nada a fazer, já está tudo errado. Não se constrói uma casa a começar pelo telhado. E eu nunca aprendo a lição, não resisto à tentação. Depois procuro e vão paixão onde se mora tesão. E finjo ser forte, é só fachada. Tu naquela madrugada de domingo na ramada deixaste a moça apanhada e nada magoa mais que indiferença. Pensa na tua presença, Marta pensa, analisa. Tu pontua a reticência, lhe passa pela taula. Ainda rola pela sola, é o tal ou é esmola, passa bola. Sou mulher e como tal não separo o carnal de emocional. Sou homem e o faz de forma tão natural. O amante apaixonante no instante ficou distante e frio. Fechou a porta, deixou angústia e vazio. Angústia e vazio. They've got so much things to say right now. They've got so much things to say. They've got so much things to say right now. They've got so much things to say. Tu olhas e desejas, eu quero que me vejas. Não como essas bandeijas que por aí cortejas. Quero beijar como tu beijas. Amar cada defeito perfeito, eu não espero que tu sejas a bela que tu almejas amar. Tarda tanto em chegar, porque tu fechas, não a deixas entrar. Querem ambas as pavãs, só te faltam as penas. Damas arrastam um caminhão, por ti são mais uma apenas ou não. Já me deixei de ilusão, eu não sou mulher para ti. Tinha de ser mais avião, tem menos caí. Eu não nasci para ser piloto, ninguém. Cada um tem em si o que precisa para ficar bem. Sou mulher independente, dona do meu nariz. Fiel, confidente, zero talento para atriz. Como amante deitarei a dama inteira. Como amiga e companheira varro mais a feira. Fica só para ver. They've got so much things to say right now. They've got so much things to say. They've got so much things to say right now. They've got so much things to say. Yeah. Ora, muito bem, acabamos de ouvir o tema Telhado, da rapper do Porto, M7. Ora, e hoje, como estamos a fazer um passeio musical pelo rap feminino feito em Portugal, continuamos com Dama Bete. Dama Bete, nascida em Moçambique, iniciou a sua carreira com um grupo de hip-hop chamado Black System, conjuntamente com Ana M, com a Grace, com a Marlene e a Blaia. Em 2005, iniciou o projeto Hip Hop Ladies, uma organização virtual cujo principal objetivo era desenvolver o hip-hop feminino em Portugal. Foi também nesse ano, 2005, que lançou a sua primeira maquete, O Que Esperas, tendo também participado no festival Musi Danças, tendo sido considerada artista revelação do festival pelo jornal Blitz. Em 2007, assinou com a Universal Music Portugal. E no ano seguinte lançou o seu primeiro álbum a solo, De Igual para Igual. É deste disco que vamos ouvir o seu primeiro single, Cala-te, que contou com a colaboração de Adam Pence. Porque tu falas mais e já me cansas, yeah. É muito blá blá blá para os meus ouvidos, por isso cala-te, cala-te, cala-te, yeah. Ok, yeah, yeah, yeah. Eu sou confusa e muita gente me acusa, mas escusa de falar de mim, abuso, mas abusa. Pois sei que o abuso é uma recusa, pois custa admitir que a Beta abusa. Sabes que eu tenho rima, matematicamente, inteligentemente. Não achas surpreendente, hã? Tu-te a atrofiar, hã? Para que tanta garganta? Pipa fala e fala e não se cala. Só sabe criticar, inventar e criticar. Já me cansa tanta gente banar a pança. Sei que o povo não curte, entra um pouco dança. Isto é muito atrofiado. Para me perceber, mas é que fica o recado. Oh, e para a gente que falou, ah, ah, ah, tome lá o meu flow. Cala a boca, tens mentalidade pouca. Dicas da cabeça oca, inveja e tanto blá blá blá, blá blá blá. Cala a boca, tens mentalidade pouca. Dicas da cabeça oca, inveja e tanto blá blá blá, blá blá blá. Questão, porque há tanto MC parecido, sem criatividade, mas parece um zumbido. Bzz, já me cansam o ouvido. Se encontrar uma tamanchas, garanto estarão perdidos. Pois todos fazem melhor e pop do GRS. Só sabem falar nas costas, fala à frente, MC. Faz melhor, estou a cagar para o que dizes. É só falar, falar, tu espera que concretizes. Tens isto e aquilo, conheces este e o outro, aquele outro e o outro. E eu, gravas no melhor estúdio, tens melhores beats. Parabéns, ser feliz, mas chaval, não destiques. Pois dá-me a pede isto, dá-me a pede aquilo, dá-me a pede. A pita não tem estilo, pois criticas e criticas. E no final, o quê? Dá-me a pede. Participas no meu LP. Cala a boca, tens mentalidade pouca. Dicas da cabeça oca, inveja e tanto blá blá blá, blá blá blá. Cala a boca, tens mentalidade pouca. Dicas da cabeça oca, inveja e tanto blá blá blá, blá blá blá. E falas na ausência, tem paciência. Nas costas uma coisa, na cara é aparência. Mas o que tu tens é tudo cotovelo. Só sabes criticar, mas eu sou o teu modelo. Cala-te, cansa-me o que dizes. Cala-te, só que escovelhices. Cala-te, não sabes o que dizes. Cala-te e cala-te, porque quando eu digo para calar, tu calas-te. Cansa-me o que dizes, por isso cala-te. Só disse porcaria, por isso cala-te. Cala-te e cala-te. Cala a boca, tens mentalidade pouca. Dicas da cabeça oca, inveja e tanto blá blá blá, blá blá blá. Cala a boca, tens mentalidade pouca. Dicas da cabeça oca, inveja e tanto blá blá blá, blá blá blá. Cala a boca, tens mentalidade pouca. Dicas da cabeça oca, inveja e tanto blá blá blá, blá blá blá. Cala a boca, tens mentalidade pouca. Dicas da cabeça oca, inveja e tanto blá blá blá, blá blá blá. Acabamos de ouvir o tema Calte, da rapper moçambicana Dama Bete. E passamos agora à rapper seguinte, Moleca 13, escrito 13 com numeração romana, que é o aliás de Samantha Moleca, oriunda do Brasil. Dotada de um freestyle sagaz e uma inegável habilidade com as palavras, Moleca 13 cativou o seu público com a capacidade de criar rimas e fluxos que ecoam na mente de quem a ouve por dias a fio. A sua presença em palco é arrebatadora, irradiando confiança e carisma, enquanto que as suas letras cortantes expressam os anseios e inquietação de uma geração. O que diferencia Samantha de muitos outros artistas é o seu compromisso em abordar questões sociais e políticas nas suas músicas. Vamos ouvir o tema Arrisca, que Moleca 13 gravou em 2017 para o álbum Mexelas e que contou com Sam Da Kid para a produção. Confiável, o que é agradável não é tão viável. Nem sempre onde passam é o melhor caminho. No que é fofinho nem sempre é carinho. Menos brilho, mais valor. Menos mimo, mais amor. Meu abismo me desabou. Peguei várias fichas e o jogo acabou. Não tem queda maior que a subida. Se jogar não é só pra suicida. Pra voar tem que dar uma caída. Tenta se cair, muda os planos, arrisca. Sobreviva a viagem, curta a vista. Não nada no mar, predador vira isca. Se quem conquista, já tá conquistado. A primeira vista, depois parcelado. Deixou a deriva, vai pagar dobrado. Trocou exclusivo, curte o atacado. Quer bater as asas, com os pés amarrado. Tá amarrado, na marra do ego. Verdadeiramente o amor não é tão cego. Sermão, já não tenho perdão, já não nego. Com foco me atenho, na fé não me apego. Escrevo, desenho, registro, conservo. De longe tô perto, não entende, me nervo. Respiro, respeito, me acalmo e me rezo. Que seja feliz até quem desdenha o que eu prezo. If your God is my devil, meu veneno vai ser o remédio. Que seja feliz até quem desdenha o que eu prezo. Peço desculpa desde já a quem quer que eu fira, mas que eu possa ser sincero, ao menos a compor a lira. Expor o mais secreto e profundo sem que a nada me refira. Nem sempre quem recebe a mensagem é aquele que a inspira. Minha voz oculta em meio aos graves altos. Minha altura alterada pela medida dos saltos. Olhos, boca, pele entre make-ups, cremes, talcos. O ritmo da cadência entre compassos e sobressaltos. Toma de assalto, reage empolgado. Faz o que não faria, instinto, age, conforta. Não seja quem não serias. Preocupo que pensa quem passa a sociedade fria. Mas agora só nós dois sabemos o que isso foi um dia. Onde o meu corpo sorria e a minha luz te acendia. O que o molhar da chuva humilha, adoece sem terapia. Porém, pois se fosse de sobra, não espero estender de mão. Só que ao sair pela boca, recebe uma multidão. Entretanto, não encontra aquele que tanto teve em pensamento. Que trazia sempre à frente diante dos maus momentos. Que nunca foi mais importante que os elementos da família. Com tudo que a mente cria, a filosofia conflita e o coração possui razões que a própria razão não explica. Quando um simples feixe de luz teu fez em mim um filme inteiro. Quando numa gota na boca eu engoli oceanos cheios. O abalo senti chaveira, me explodiu bem aqui no meio. E o que me custou bem caro não paga nem. Onde foi lado certo, avesso. Por mais avesso, teu berço. O meio foi recomeço. Passo perfeito, tropeço. Nem inconsciente eu esqueço. Ao me diminuir, me agradeço. Não importa em qual endereço, eu não serei pesa nem peso. Se quem conquista, já tá conquistado. A primeira vista, depois parcelado. Deixou a deriva, vai pagar dobrado. Trocou exclusivo, curte o atacado. Se quem conquista, já tá conquistado. A primeira vista, depois parcelado. Deixou a deriva, vai pagar dobrado. Trocou exclusivo, curte o atacado. Moleca 13, comando selva, CS22. Oh, Ora, muito bem. Este tema lindíssimo que acabamos de ouvir chama-se Arrisca e pertence à rapper Moleca 13 e teve a colaboração de Sam the Kid na sua produção. Continuamos agora com a nossa lista de mulheres que fazem parte do universo rap em Portugal, pois ainda nos faltam bastantes. Agora vamos continuar com Minda Guevara e Joana na Rap, que cantam juntas no seguinte tema. Minda Guevara é uma rapper portuguesa que canta sobre ser mulher negra no rap, um meio artístico ainda dominado pelos homens. Ela diz que se inspirou em Che Guevara para criar a sua identidade como revolucionária. Joana na Rap é uma rapper do Monte da Caparica. É uma das grandes representantes do rap crioulo puro e duro, que tem vindo a trabalhar com alguns dos maiores nomes do rap nacional desde 2006. O tema que vamos ouvir junta estas duas rappers, Minda Guevara com Joana na Rap e o tema cantado em crioulo de Cabo Verde, Es Teni Medo. Concertos, mas nunca se espera apoio no Stalita representa. É carigosa e que a sangra se aguenta. Doce mulher riba batida, sempre te arrebenta. Flow fake se para concentra, deixa de dar para douro. Claro que se tem medo e a se sentir sufoco. E perdi tudo fama e de nutras lá de topo. Dentro de rap tuga ou na rap e crioulo, esse tá perdi controlo. Ok, que é zobi, ok, que é checa. Realidade sem paleta, esse tá shit e pressão. Esse é tudo vacilão, mano, está tapa ali na zona. Movimento na missão, tem que as kika tá curtindo e que crepam no de lar. Não sabe, mas tem medo, para monos rap é pisado. Contra tudo, motherfucker. Tudo falsificado, contra tudo, motherfucker. Tudo falsificado. Subi na palco da pa gangsta, maca ta canta treta. Cribatividade dentro de assunto. Lista mulher na rede, é camasura escura. E se esca abre porta, não ta romba. E aquele que esca credano, não ta tomba. Esse tem medo que, esse tem medo quem é mais. De nós é só verdade, não nos voz esca ta manda. Ta fazia nos caminhada e não ta pisa que é banana. Que está a mais no movimento, mas ninguém cata faz nada. Guerreiras de rapé, junto e misturado. Guevara com o Joana, pô, toma cuidado. O tiga ta arrebenta, causa pânico. Se boca está com nós, então fuck you, bro. Fuck you. Se boca está com nós, então fuck you, bro. Esteni meres, teni meres. Chumas. Esteni meres, teni meres. Mostras. Esteni meres, teni meres. Frontas. Esteni meres, teni meres. Esteni meres, teni meres. Chumas. Esteni meres, teni meres. Mostras. Esteni meres, teni meres. Frontas. Esteni meres, teni meres. É nosso, tem que misturar. Nova M, Monte Capta. Stop ali. É nosso, é nosso. Escata crema não está na terra. Ora, muito bem, vamos agora entrar no universo único de Chong Kwong, uma rapper portuguesa que desafia todos os padrões do mundo do rap. Chong Kwong é conhecida por muitos como a verdadeira assassina do jogo do rap entre as mulheres. As suas letras e músicas abrangem um espectro que vai desde a volúpia até ao knockout. A rapper é uma combinação de ADN asiático e africano. O seu trabalho na música desafia expectativas e empurra limites, elevando o rap feminino em Portugal a novos patamares sem fronteiras. Chong Kwong coloca no papel letras e sentimentos que a tornam incomparável. Um trabalho de emoções que nos atingem como balas em forma de palavras. Feminista, sem medo do conceito, reclama o lugar da mulher dentro do rap, numa perspectiva igualitária e de respeito. De Chong Kwong vamos ouvir o novo single Queen Size, que foi lançado no passado mês de setembro. Um hino rap que glorifica a rainha que existe em cada mulher, seja qual for a cultura, a origem, tamanho, forma ou cor. Queen Size. Contas pagas, as vou para uma mini saia. Garrafa de rum ao lado, uma mitchonga sendo um caia. Hoje vou queimar a pista, palácio com galão vai. Hoje eu quero as minhas cistas, que as minhas cistas não maio. Não me surubizes com play, já vei. Não estamos com pressa, tem calma, ei. Hoje estamos em pausa, tu podes dar play. Se a vida são dois dias, traz mais um day. Escuta, sou bicho do mato, mas eu não mato ninguém. Tenho nervo do meu pota, mas eu sou filha da mãe. Então quer uma vida linda para brindar aos meus. Quem entra na bebida pode brindar aos céus. Quero uma vida linda para brindar aos meus. Quem entra na bebida pode brindar aos céus. Hoje digo adeus aos meus problemas. Bad bitch. Hoje entrego a Deus os meus dilemas. Bad bitch. Hoje digo adeus aos meus problemas. Bad bitch. Hoje entrego a Deus os meus dilemas. Malta ouvi e pensei, yeah. Esse teu estilo dá-me a volta à cabeça. Baby, a química é metade desta nossa equação. Então, se a física é verdade, come on, Newton, dá-me a mão, yeah. Ensina-me esse passo de dança. Que ninguém se casa, que ninguém se cansa. Não curto estar presa, não curto aliança. Já sou a primeira dama na minha casa branca. Sou bicho do mato, mas eu não mato ninguém. Tenho nervo do meu pota, mas eu sou filha da mãe. Então quer uma vida linda para brindar aos meus. Quem entra na bebida pode brindar aos céus. Quero uma vida linda para brindar aos meus. Quem entra na bebida pode brindar aos céus. Hoje digo adeus aos meus problemas. Bad bitch. Hoje entrego a Deus os meus dilemas. Bad bitch. Hoje digo adeus aos meus problemas. Bad bitch. Hoje entrego adeus aos meus dilemas. Então quer uma vida linda para brindar aos meus. Quem entra na bebida pode brindar aos céus. Quero uma vida linda para brindar aos meus. Quem entra na bebida pode brindar aos céus. Hoje digo adeus aos meus problemas. Bad bitch. Hoje entrego adeus aos meus dilemas. Bad bitch. Hoje digo adeus aos meus problemas. Bad bitch. Hoje entrego adeus aos meus dilemas. Estás a ouvir Xardín a Beiramar Plantado, un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana, un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tambén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado. Ao sair da sala de aula, sinto o cérebro em papa. Mais um exame, mais uma etapa acabada. Quero ir para casa, mas não vou pelo metro da baixa. Vou para o terreiro, a ver se até lá o meu corpo relaxa. Perto do museu do dinheiro, sou abordada por um estranho que me elogia enquanto me cede o passeio. Eu agradeço e lembro-me de achar que ele era porreiro, mas por algum motivo, quando eu passei, ele também veio. Ele falava e perguntava se eu lhe queria fazer companhia. Eu ignorava e comecei a andar mais rápido a ver se ele se ia. Foi quando ele me puxou pelo braço e agarrou. Eu tento me soltar, não funcionou. É quando eu grito e esperneio, o pânico apodera-se do meu peito. Ele diz que se não colaboro o cenário fica feio e que da próxima vez para eu não me pôr a jeito. Oh. apressada, abre a porta de casa, atordoada na garganta, tenho mil facas espetadas. Sinto o corpo dormente e fora de mim, como serei a partir daqui? Parece que flutuo, vejo tudo turvo, sinto o corpo sujo enquanto caminho em direção ao duche, com esperança que esta água lave o corpo e a alma e calmamente me traga de volta à vida que levava. Enquanto a água esbarra na pele, vejo flash da cara dele e de umas escadas, de uma casa, do medo de me sentir parada, estática, enquanto ele me tocava, me ameaçava, como me calava ou me matava. Ao sair do banho, aquilo que eu sinto é estranho, ainda me sinto suja e imunda. É então que a pergunta me inunda, se não me detenho, isso tudo o que eu tenho é este corpo. Será que aquilo que se passou foi minha culpa? Devia ligar alguém, contar à minha mãe, mas estou sem forças e nem sei como se verbaliza, como me exponho a uma coisa que é demasiado íntima. Engulo pranto enquanto janta em frente a todos e tento agir normalmente, consoante o que é esperado. Quero acabar rapidamente e para o meu quarto. E quem sabe amanhã tudo já tenha passado, mas na cama o corpo ainda arde. Se eu tivesse optado ir por outro lado, se eu não tivesse saído tão tarde, ou feito algo que o tivesse evitado. Durante a noite acordei várias vezes em sobressalto. Tenho dúvidas se aquilo me aconteceu de facto. Tudo está exatamente igual no mesmo local. Eu a sentir que a minha vida chegou ao final. Ainda sinto o sabor a nojo. Ainda sinto as mãos dele no meu corpo. Ainda vejo a sua cara de gozo. E ainda me pergunto se depois disto há vida ou morro. Ora, estão a ouvir o Jardim a Beira-Mar Plantado, hoje dedicado ao hip-hop, feito em português, inteiramente em feminino. O tema que acabamos de ouvir, um tema extremamente forte, baseado em fatos reais, chama-se Miragem e fala sobre o abuso e assédio sexual e foi composto e interpretado pela rapper Mary M. Mary M é mais do que uma simples rapper. Ela é uma porta-voz, uma ativista sonora que usa a sua arte para amplificar vozes e dar visibilidade às lutas que muitas vezes estão esquecidas. A sua marca musical reflete as convicções firmes em relação ao feminismo, à comunidade LGBTQIAP+, e à igualdade de género. Cada verso que ela lança empodera e inspira a sua audiência a questionar as normas sociais e a lutar por um mundo mais inclusivo, onde a justiça social não é apenas mais um conceito. Agora vamos continuar com Thelma Tivon, escritora e rapper angolana, que ficou conhecida no meio do hip-hop em Portugal, onde era uma das poucas MCs. Agora vamos ouvir o seu tema mais recente, I Still Care, editado em fevereiro deste ano. Hellas, DJ Fellas, Thelma Tivon. Elizabeth. Noite adentro não dormito, há barulho mas não grito. Sinto mesmo que levito. Fico fraca, fico tonta, mas te juro eu não grito. Vejo um brada bem bonito. Espírito aflito fala comigo. Está na sombra mas conheço. Juro mesmo que eu conheço aquele brinco. É o Pac. Sério mesmo, eu não brinco, é o Pac. Breda conversar comigo, tu Pac. Fico burra, fico parva e de surra churamingo. Quer falar sobre a comunidade? Digo que o povo preto ainda cobre igualdade. Triste e farto não vê irmandade. É o Pac, é o Pac. Cabeça erguida disto, tu Pac. Cabeça erguida disto, tu Pac. Cabeça erguida disto, tu Pac. Cabeça erguida disto, tu Pac. Cabeça erguida disto, tu Pac. Cabeça erguida disto, tu Pac. Conta mais, pobres sempre a mais. Manas tipo aprenda dois, três babies sem pais. Tantos homens continuam a odiar-nos demais. Eles mesmo, eles se odeiam demais. Redes sociais põem problemas mentais. Dá graça, né? Pôs like, é. Suicidou-se, é. Podia ter ajudado. Mais valia ter comentado. Todos os olhos em ti, nem tens olhos para ti. Until the end of fucking times, não é nada para ti. Já não é strictly para os teus niggas. Qualquer um acha que pode dizer niggas, niggas. Apocalipse agora é comunidade com autoestima. A sério que queres juice, aponta mais para cima. A sério que queres juice, aponta mais para cima. Mais para cima, mais para cima. Cabeça erguida disto Tupac. Cabeça erguida disto Tupac. Cabeça erguida disto Tupac. Cabeça erguida disto Tupac. Cabeça erguida disto Tupac. Cabeça erguida disto Tupac. Amanhã chegou, não estás comigo. Está tipo sonho, nem acredito. Diálogo profundo, cérebro fecundo. Teu recado, mano, eu difundo. Façam massa, façam massa. Façam massa e empoderem a nossa raça. Façam massa, façam massa. Façam massa, mas nunca se tornem massa. Menos flex e mais ação. The new black educação. E o Brada basou na sua fumaça. E eu aqui em total estado de graça. Era opaque. Sério mesmo, eu não brinco, era opaque. Brada conversar comigo, Tupac. Era opaque, era opaque. Cabeça erguida disto Tupac. Cabeça erguida disto Tupac. Cabeça erguida disto Tupac. Cabeça erguida disto Tupac. Cabeça erguida disto Tupac. Cabeça erguida disto Tupac. Acabamos de ouvir o tema I Still Care, da escritora e rapper angolana Thelma Tivon. Vamos continuar com uma rapper angolana chamada Mami, que em 2019 teve a melhor sonoridade. Mami tem no repertório o single Genesis, de Miles, de Miss Skills. Não, aliás, o single chamado Genesis, de Miss Skills. O álbum Genesis, o projeto colaborativo com outras rappers angolanas chamado Rapovolução e o EP Femme Fatal. A artista conta com algumas indicações e nomeações para os prémios de tais como a Top Rádio Luanda, Anduanda Hip, Angola Hip Hop Awards e Angola Music Awards. Pois é, da Mami, o próximo tema que vamos ouvir, Takuyar, lançado em 2020. Agradeço a todos que dão sempre apoio, que sempre separam o trigo do joio, que nunca desistem quando desapareço. Continuam fãs, até pagam o preço, exigem novo single. Eu agradeço as vossas mensagens, demonstram apreço, me fazem sentar e escrever essa letra no meu cubico numa tarde cinzenta. Não duvida, são blocos na cara do nigga. Esse people toda gita, querem saber da minha vida. Eles sabem Takuyar, mambo mesmo Takuyar. Eles sabem Takuyar, mambo mesmo Takuyar. Não duvida, são blocos na cara do nigga. Essa people toda gita, querem saber da minha vida. Eles sabem Takuyar, mambo mesmo Takuyar. Eles sabem Takuyar, mambo mesmo Takuyar. Ao vivo e a cores a fuçar impostores. A teacher voltou, Maria das Dores. Acordaram monstro, defendo o meu posto. Fiscal do rap, vim cobrar o imposto. Tô bem disposta, vou arrumar o rap. Junto os melhores e vou fazer um pack. Pego e ponho todos na minha back. Todos esses wax vou mandar pro Tupac. I'm the best wine, better with time. Nunca dou espaço, só perto na line. Fine as a dime, tô sempre shine. Vou super high, mami airline. Azeite extra virgem, de origem da oliva com maturidade. Vocês todos aguardam lados, não me misturo. Complexo de superioridade, gostam assim, né? Tarda na cara, pé no pescoço, também gosto assim, é. Sou sadomasoquista, então não me importo. Comecei com garra, rap, evolução. Brigadeira, mata fracos em ação. Tô sem parafuso, faço pregação. Best player, capitão da seleção. Mando vida, são blocos na cara do nigga. Essa people toda agita, querem saber da minha vida. Eles sabem da cuiar, mambo mesmo tá cuiar. Eles sabem da cuiar, mambo mesmo tá cuiar. Não duvida, são blocos na cara do nigga. Essa people toda agita, querem saber da minha vida. Eles sabem tá cuiar, mambo mesmo tá cuiar. Eles sabem tá cuiar, mambo mesmo tá cuiar. Ora, muito bem, acabamos de ver o tema Takuyar da rapper angolana Mami. Agora vamos ouvir Cíntia, que de forma meteórica explodiu o YouTube com milhões de visualizações das suas faixas e vídeos, com uma atitude descontraída e um posicionamento sexualmente positivo. Ouvi-la é quase um convite, sem julgamentos, a abraçar a nossa própria autenticidade. De rimas poderosas, presentes e dos seus variados êxitos, Cíntia usa a sua plataforma para promover a aceitação própria, a liberdade sexual e a valorização da individualidade. Recentemente fez parte da guerrilha Girl Cypher, ao lado de grandes nomes do hip-hop como Blaia, Moleca 13, Dama Beth, Carla Prata e Eva Rap Diva, atuando no festival Sumol Summerfest. É de Cíntia, vamos ouvir o tema Grana, onde se pode constatar que o drip e flow são características que deixam o seu público vidrado em tudo o que ela produz, ao mesmo tempo que assume a sua sexualidade de uma forma bastante natural. Pois é, Cíntia com o tema Grana. Vamos lá ver se gostamos. Camas, meus gorilas com cara tapada. Com pouco tempo para dar pra cara, mas tá na cara que eu sou mais armada. Tô no cubico, mas calma, esse cubico pra mim não tem nada. Pelo menos era o que eu achava, até ver esse rabo de saia. Espera, não acelera, veste pra savana com essas pernas. Cara bela e pra ela, vou lhe dar um olhar só pra ela ver que eu tô do olho nela. Espera, brincadeira, não vou deixar escapar essa fera. Não falo muito, mas quando por mim, só te imagina russas em mim. Tempo passou, upgrade. E os meus jeitos favoritos contigo é quando estás deitada no meu peito. Não fala muito, toma um beijo. Papo reto, te desejo e sem medo. Digo que encontrei o broto certo. Digo que encontrei o broto certo. O chilo contigo é na cama, cama. Sabes que sou complicada, cada. Só pensei no chi em grana, grana. Mesmo assim estás na minha rede. Para, com esses filmes e dramas, dramas. Dizem que eu tô com outras damas, damas. Eu também se enriqueço. Eu sei que o meu jeito é louco, que só penso em gastar contigo notes. Viver a vida como se houvesse outra. Mostrar as tuas cotas que o mundo aqui fora é nosso, tipo quando a casa é nossa. Ter até parte a casa toda. Mano, teu pescoço pode te deixar doido. Sussurros no teu ouvido te mete à toa. Logo tu que adoras ver a lua. Eu que adoro te ver no ano, meu uma mexer a bunda. Assim tá bom, miúda, não muda. Tempo passou, upgrade. E os meus jeitos favoritos contigo é quando estás deitada no meu peito. Não fala muito, toma um beijo. Papo reto, te desejo e sem medo. Digo que encontrei o broto certo. Digo que encontrei o broto certo. O chilo contigo é na cama, na cama. Sabes que eu sou complicada, complicada. Só pensei no xingar. Eu só quero enriquecer. Eu só quero enriquecer. Eu só quero enriquecer. Ora, muito bem, acabamos de ouvir Cíntia com o tema Grana, um tema que explora a sua sexualidade de uma forma bastante natural, como diz a própria. E agora vamos ouvir Jani, uma rapper metade portuguesa, metade cabo-verdiana, cuja presença no cenário musical é um autêntico tsunami de rimas, de beats e de bad bitches. Um termo de rap, atentos. Com uma personalidade ousada e letras soltas, ela é uma artista que não tem medo de quebrar barreiras e expressar a sua autenticidade, inspirada pela talentosa I Am DDB, uma artista estrangeira, e que traz um estilo único e provocador, onde as suas letras fluem livremente como as tranças do seu cabelo. Vamos ouvir o tema My Migas, que quando foi lançado irrompeu o ano 2020 com uma letra que mostra que Jani veio para marcar a sua posição no hip-hop português. Esta faixa mostra a energia inesgotável da rapper como um beat muito ao estilo de Glen Coco, ou seja, sempre a partir da loiça toda. É verdade, eu já ouvi e gostei, espero que também gostem. Sou uma bad bitch. Tu que perdiana, sou um pouco mic. Miga dos meus migas, não faço it. Parece qualquer vaca ou sad bitch. Tu não tens noção, eu sou bué fixe. Em 2020 estou a mandar nisto. Copo de na mão, traz o AX. Dou chique 112, não sou snitch. Sem skirt, still sexy. Todas elas são crazy. No meu speed não há lazy. Sem shows, somos crazy. Louca tipo vodka, motherfucker, um ganda moca. Flow VC tipo coca, enrola broca. Quem mete a língua e toca, topa. Diz que tem açúcar na catota, é uma tropa. Gosto com um sorriso mais chato do que joga. Fuck yeah, toma, I'm bad company. Meu nome é Jani, se não me vás ao fim, não tens pulmão para mim. Sei lá, vi, baby, no M-A-C, no copy, I-M-E, J-A-N-E. I'm crazy, all my niggas flex sexy. So sexy, that's my game mood, tip Draco, JC. 785, king size, life easy. My dogs, my king, hood blood, bling bling. 10 por 15 na magazine, shiny. All in, with my dogs, cash in, sem gold. Wait for the next episode. My amigas, sem skirt, still sexy. My amigas, todas elas são crazy. My amigas, no meu speed não há lazy. My amigas, sem shows, somos crazy. Dolly tá, ratatatatatá. Dolly tá. Ratatatatatata. Whip it, whip it, whip it. X no more ass, I don't miss it. My amigas também não explicit. Copos com gelo, dreams and you drink it. Chill com my amigas no meu backseat. Todas sabem fazer atlips. Dolitar, ratatatata. Big mind, moonshine, mad bitch em pouco time. Bitch em pulmão, ficas com tosse. Free porque eu posso, of course. I look good, so good com my amigas no meu hood. E o dinheiro não me ilude. Sem skirt, still sexy. Todas elas são crazy. No meu speed não há lazy. Sem shows, somos crazy. Ora, muito bem, fantástico esta Jani, sempre a partir a louça toda, realmente incrível. E vamos, e não temos tempo para passar mais uma canção, então fechamos a porta do Jardim Beira Mar Plantado com Rita Vian, que não é precisamente uma rapper, mas por vezes faz um rap muito especial. Rita Vian tem uma forma única de rapear, já que o faz misturando com o fado. Na minha opinião, o resultado é tão bom que só posso aconselhar a que siga este caminho. No seu disco de estreia, Sensorial, lançado este ano, há alguns temas que ilustram perfeitamente a sua exploração das conexões entre eletrónica, fado e poesia urbana. Um bom exemplo disso é o tema Podes Ficar. Bom, um abraço e fique muito bem. Arranjei as minhas mãos para tocar nas tuas costas. Fico a pensar demais nas cores que tu não gostas. Que sempre que te encostas falas do que tens vivido. Que eu me relaciono, mas na verdade não é nada comigo. Então decidi de início não me identificar com muito. Trocar memórias, contar histórias sem ligar ao assunto. Estar contigo e ir embora. Ter um compromisso a toda hora. Para não ceder ao cérebro o vício de ficar onde se demora. E agora? Sou mais forte e mais madura. Sou mais difícil porque é por mim que tenho ternura. Mas de vez em quando há um desvio, guardo respostas, novas voltas, gosto, sinto um arrepio. Podes ficar, mas eu amanhã vou me levantar. Posso mostrar-te onde costumo escrever. Vamos descobrir que temos coisas para dizer. Se na volta a casa eu sorrir por tua causa. Se tiveres vontade de me reencontrar, olha que ao vivo isso se nota. Vejo as questões estruturais, são cedências naturais. Se a base é firme ou se a preguiça acaba em troca de postais. É uma distância curta, mas só sobram os beijos para os pais. Como vais, descansas mais ou cais em padrões iguais? Ou pode ser que os dias sejam naturais? Que quando eu brilho achas que eu possa brilhar mais? Que o teu sorriso seja o meu lugar de paz? Que mesmo unidos mantenhamos os nossos traços? Podes ficar, mas eu amanhã vou levantar. Posso mostrar-te onde costumo escrever. Vamos descobrir que temos coisas para dizer. Se na volta a casa eu sorrir por tua causa. Se tiveres vontade de me reencontrar, olha que ao vivo isso se nota. Podes ficar, mas eu amanhã vou levantar. Posso mostrar-te onde costumo escrever. Vamos descobrir que temos coisas para dizer. Se na volta a casa eu sorrir por tua causa. Se tiveres vontade de me reencontrar, olha que ao vivo isso.